5973, colou aos 4.6, livre à direita, agilizando na medida do possível, chame só 21 decimal 1. Livre na direita 219, 5973. Gente, vou coordenar com a gente, vocês fazem pra ela. Tá 3171 no vento variável 3 nós, devido à colagem pista no zero. Iniciando a pista no zero, 3171. 5973, 5973, bom dia. Cacique Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Dona 093, confirmando, já baixou, travou? Afirmativo, embaixo, travado. Já baixou, travado, vento variável, 3 nós, livre pouso, pistão 1-0. Ok, sim, já autorizado pouso, 093. Decolou os 48, chamei agora o controle em 120, decimal 80, uma boa viagem. 2080, obrigado, bom dia. A bordo, alterna a vitória com 3 horas. 4040, direita Índia, no ponto de espera com a torre 1295, ajustado em 11, boa viagem. 11 agora, direita, chama a torre. 1895, obrigado, bom dia, 47. Solo, tem 3053. 3153, pronto para qual? Autorizado, Galeão, 360, que é o P9857. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Lida, Irume. 5544, transponder, 1208, ponto 2. 3543, autorizado, Galeão, 360, converter 8577. 3153, correto, chama quando pronto, direcionamento. Alinhar e mandia, carteira 90. Ali mandia 90, faz parte. 9093, sou 249, 1211, no solo. 211, 093. 4040, ao alinhar, livre decolagem, pista 90, vento variável 29. Autorizada a minha decolada no zero, assunto 40. Via Alfa, reporta antes da Juliette, previsto portão 05. Alfa, antes da Juliette, previsto 05, 093. 5 no 7, ele está em frente, pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, com ajuste 1012, uma boa viagem. 1012, está autorizado via pátio, ponto de espera, 1295, na frente, no 7, obrigado, ponto. Voo 0093, após o TAM, ingresso a Juliette, portão 5. Após o TAM, Juliette pro 05, voo 0093. 952, chame o controle, no 20, destino 80, uma boa viagem. 208, 4040, obrigado, bom final de semana. Salvador, 35 no 7, bom dia, autorizado a Aniel e decolar pista no 0, vento variável 2 metros. Bom dia, Aniel, decola cabeceira no 0, só 35 no 7. Torre Salvador, muito bom dia, sua carga 6570, estabilizado em ILS X-Ray. 6570, bom dia, continue na aproximação, a porta externa, baixada checada. A porta da externa, controle baixada checada, a sua carga 6570. Decolou aos 57, chame agora o controle 120 decimal 80, boa viagem. Obrigado, um ótimo final de semana. Salvador, sua carga 6570, passou externo, contra embaixada e travado. Livre pouso, pista 10, vento variável, 3 nós, avista 6570. 6570 autorizado, pouso na 10 com vento variável. Solo aos 01, livre à direita, 1211. Vai liberar à direita, 1211, a sua carga 6570, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, esse é o carro 6570. Essa 6570, bom dia, Alfa Kilo Pátio 3, posição 07. Alfa Kilo Pátio 3, posição 07, essa carro 6570. Lima, prossiga. Não copiei. Plano Yankee para Grupo Zulu. Um minuto cópia. Prepare a subida Momo Romeu Lima. Triplo Romeu Lima, na escuta. E a distância de Salvador? Pronto, quatro. Terra Serra Lima Sierra autorizado, 080 inicial. Decola da 17, curva direita, no curva esquerda. Curva esquerda no perfil da Momo. Córrego, após, boa, direto. Se afasta na 390 até 30 milhas, onde modifica, segue visual. 5545 transponder, 120, decimal 80, controle. Romeu Lima, correto, chega quando pronto para acionamento. Em 1895, ajuste no 0, no 2. Será coordenado com o controle. 35, permanece curva à esquerda. Momo, corre para direita. Salvador, voo no 759, estabilizado pista no zero, baixado e checado. Voo no 759, livre pouso na pista no zero, vem calma. Livre pouso 10, voo no 759. Bom dia. Fox Trot, informação impulso para Campinas 340, copia? Autorizado Salvador, Campinas, nível 340. Na cola da pistola 0, curva A. Direita, CHL, Leda, Motiva. López 1 a 0, Bulbado. López 1 no 6, BHZ, conforme rota do Flow de Voo. 5563 no transponder, controle 1-2-0-8. Autorizado Campinas, nível 340, esquadrão 0, curva direita da El, da Mótica. Autorizado no 0, cubado, autorizado no 6, BHZ, rota do plano. 563, 1-2-0, azul 4-0. Azul 4-0-6-9, cotejamento correto no portão 03, chame pronto. A prova, azul 4-0-9. Confirme quem chamou o solo para cópia, ou assinamento, a pontuação muito baixa. Então, 3153102 autorizado, sanitário. Salvador, bom 1759, Fox Trot, se escuta. Bom 1759, bom dia, Alfa Juliette, portão 09. Bom dia, Alfa Juliette, 09, bom dia. Salvador 970, será o acesso travado assim, ó. Gente, a parte externa. Chama lá. Outro no 012, livre taxa, chama para ingresso. Vamos coordenar, aguarde. Não é por autorização Recife, Deus? Recife autorizado, nível de voo 370, decola da pista 0 com primeira curva à esquerda na subida Fuca, transição Aracaju. Aciona 5572, controle 1-2-0-8. Com 3-9, altímetro no 0-1-2. Depois no 0-1-0-0, mili... 1-0-1-2? Afirmo. Sérgio. Lima informa pessoas a bordo. Gente único a bordo. Alô, Salvador, bom dia, voa 963. 963, bom dia, voa do Instante Copa Vé Leão, prepara da Ela Birumi. A pessoa está aguardando, dona, né? 963. Bom dia, Xené 62, o nono, não sei se tem informação, Foxtrot. Obrigado. Qual se prepara da Eulida, Irumi? Da Eulida, não, 62. Sou, bom dia, será o 9970, Irumi. Geral 9970, bom dia, Alfa Kilo, parte 3, eu tenho o sabalizador. Alfa Kilo, parte 3, tá dentro. Liberão 234. 290, suficiente informação, eco pronto, cópia Recife. Paulo Salvador, tá 3890. Por favor, 9963. Bono 9963, Galeão Autorizado, 9660, na cola da pista no zero com curva direita na subida da Eulida Irumi. Adiciona 5574, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 360, decola a pista no zero com curva direita, saída da Eulida Irumi. 7474, controle 1, 2, 0, 3, 1, 8, 2, 9, 6, 3. Correto, no próximo puxo, 9, 6, 3. Tráfego Salvador, 3290, tem que informação é com? 3890, número 2, cópia, Recife, prepara a subida Puca, transição Aracaju. Enter. Solo San 3153, está com 150 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 30 para o táxi. De táxi via Índia, ponto de espera, Torrio 98, decimal 95, ajuste no 092, mão volta. De 12 via Índia, ponto de espera, 2895, boa, San 3153. Bom dia, TAM 3153, ponte espera da 10, pronto. 3153, bom dia, a linha decola da 10, vento 310 graus com 3 nós. A linha decola pista 10, TAM 3153. Leva Meolina, decola da 18, controle 120, decimal 8, bom gol. Caramba. Pronto, cópia 3890, Recife autorizado, nível 330. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jama, Aracaju, consegue conforme a rota do plano. Aciona 5554, 119, corrigindo 120, decimal 8, controle. Aciona 3890, Recife, nível 330. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jama, após Aracaju. e segue o rádio por default. Transponder 5554, controle Salvador 120, desse modo. Correto, 3890, chama pronto, puxa o estacionamento. Salvador, bom dia. Boa noite, mesmo. Quem traz informações? Gol 1865, Brasília, autorizado de 360, de uniforme do Luno 7, decola da pista no 0, com primeira curva direita, na subida árvore, após uma posição alerta para interceptar a aerovia. Aciona 5002-120-8, controle. Brasília, 360, peso Luno 7, outro plano. Estão no zero à direita, e o arbor é lefa, 002-208. Formará quando pronto na posição 7, ou no 865. No 865, correto, não está pronto. Do, Salvador, Chené, 629. 629, copia? Pronto, copia. Galeão autorizado, em 2360, decola da pista no zero com primeira curva à direita. Perfil da Eoleta Irumi, em Irumi, intercepta o PER November 857 e segue conforme a rota. Aciona 5565-120-8, controle. Autorizando nível 360 para o Rio de Janeiro, via PER November 857 da Eoleta Irumi. 5565, transponder 1208, Chané 60-6291, chamada com totalmente pronto na portão 62. Correto, eu também estou aguardando como pronto 62. Rio 5973 para o pushback acionamento. 973, livre puxa, meu táxi. Livre chamar de táxi, 73. Salvador, chamei a 6221. Ou Chané 6201, prefiro? Então, 6225, autorização para mim. 6225 para Brasília, prepara a árvore, alefa, aguarda um instante, por favor. Árvore, alefa, aguarda. Opa, mais com meu alvo, prefiro? 0 menor que 3. Ok, não, não, mas já está chegando na parte. Ok. Solo Salvador, 3090, percebe questionamento, remota 1-2. 3890, livre push na remota 1-2, chama rápido. Livre push, 1-2, 3090. Azul 4069, posição 3, pushback acionamento. 4069 azul, aguarda, push. Aguarda 4069. Siga Mike Romeo Alpha. Mantendo 500 pés de GL, decolando aí Mar, aciona 0133, 120, decimal 8, controle, 118, decimal 9514. Como é que não confirma o PAB? Ajuste no 012, agora para ser no meu decolagem com a torre em 119, decimal, corrigindo, 118, decimal 95. Solo Rio 5973 para o táxi com 4 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Rio 5973, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, chama a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-2, bom voo. Gente, parte principal Índia, 1895 no 0-1-2, obrigado. Azul 4069, cinturão da Rio para sair da guarda, livre puxa no táxi. Após o Rio de Janeiro, 4069. Canal 6225, copia? Copia. 6225 da Oxa, autorizado Brasília, nível 380, decolando da pista no zero, com primeira curva à direita, perfil Arbor, após boa posição elétrica, recebe seu perfil 17 e sai conforme a rota. Aciona 5004, controle 120, decimal 8. Brasília 380, perfil 17, decola da 10, Arbor Elefa, aciona 5004, controle 1208. Correto, chama pronto, puxa o acionamento, 625. Vai chamar. Valeu. Rio 5973, ponto espera da mulher. Rio 5973, a linha decola da 1-0, vento 3-1-0 graus com 3 nós. A linha decola. 3, decolado aos 30, controle 120, decima 8, bom voo. 208, bom dia. Salvador, 4069, a linha decola da 10, vento calmo. Livre a linha decola da 10, azul 4069. Salvador, 3890, mantendo o ponto de espera, está pronto. 3890, após o início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém no zero. Após o início da corrida da aeronave da azul, a linha mantém no zero, 3890. Livre táxi, a Pantera na Índia, 1895, 1012, Oxanel, 6219. Oxanel 6225, como não iniciou, a aeronave da companhia para sair da guarda, faz o início. Ok, depois a aeronave da companhia inicia, Oxanel 6225. 069, decolador 35, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Uma boa fim de semana. Zero, livre decolar, dono zero, vento calmo. Dois horas, decolar, livre decolar, dono zero, dono zero, dono zero. Diga. Muito bom dia. Solicito autorização de reboque aqui do 43 para o 41 no gate 10. Aguardo para iniciar o reboque. Aguardando. Salvador, 865, Chileca, Sanamento, na 7. 865, livre posto 07, chama taxa. Reforçará, 865. Xané 621, pode esperar a próxima. Xané 621 ali, mantém o no zero. Mantém, o no zero, né? Xané 625 para o táxi com 73 a bordo, 3 horas e 20, alternando Goiânia. Xané 625 para o táxi com 73 a bordo, 3 horas e 20, alternando Goiânia. 320 Goiânia, 73 livre táxi, 6225, parte principal e Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2, bom voo. Solo Salvador, bom dia, Azul Alfa Yankee Delta. Azul Alfa Yankee Delta, por favor. Solicito autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 01. Aguardo Alfa Yankee Delta. Alfa Yankee Delta aguardando. Bom dia, Xené 6225, pode esperar no 0, pronto. Xené 6225 ali, mantenha no 0. Em mantendo 0, CNM 225. Muito bom dia, Atos a cargo 6570. Com a informação ponto trote, estamos no pátio 3, a posição 7. 390 Recife. Aguardando cópia, 6570. Pois o Mano, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, até daqui a pouco, obrigado. Espera, torre 108, decimal 9, 5, ajuste 10, 12, bom voo. 3 bravos, não escuta? 3 bravos, não escuta. Autorizado o início do rebote no pátio 3, rebote para ingresso, pátio principal. Foi reportado para ingresso no pátio principal, mais que 3 bravos. Salvador, bom dia, 865.0, pronto. Bom dia, dono 865, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, 865. 25, decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia, será 6225. Tá, sua escuta pra você ligar. Que horário você anda? 1000, querida. Tem só um instante, eu acho que é conhece, ainda não sei se onde tem. Gente, na sua escuta. Solo Salvador, voo no 963, check acionamento, posição 1-4. Remoto no posto, táxi principal, livre de chamar táxi no 963. Livre, reporta para o táxi, voo no 963. Bruno, 865, livre decolar da 10, vento calmo. Iniciando da 10, vai de perto. 165, decolado 145, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom dia, 865. Estamos aqui no sistema, um plano para Recife, porém consta como repetitivo para as 10h25 no nível 350. Bom, a gente aceitaria inicialmente o 350 para Recife, para 1000? Vou coordenar com o centro, só um instante. Escuta, obrigado.